Eu tinha um livro aqui, ele sumiu. Ah, eu botei aqui do meu lado. Ah, sim. É. Então, a minha primeira ideia, dado que eu acabei de lançar meu segundo livro, era, primeiro, propagandear esse livro, porque ele foi fruto de muito esforço. E quando a gente faz muito esforço para produzir alguma coisa, a gente quer algum tipo de reconhecimento da parte dos pares. Então essa é a ideia. Assim, eu ler alguma coisa do livro e recomendar vocês a leitura. Eu também estou vendendo o livro, claro, né? Porque senão também perde um pouco de sentido. Então eu vou começar por isso. Ali na entrada tem um rapaz e ele deve ter cobrado o ingresso de alguns de vocês. E na banquinha dele tem dois livros que eu escrevi, que é o Prosódia Musical, Jogos, etc. E esse aqui que eu chamo de Omar, mas é o melhor amigo do rato. O primeiro livro é um livro de proposições musicais para fazer improvisação musical, principalmente, né? Tem um pezinho numa coisa meio fluxos, arte conceitual. Tem um pezinho também na escrita de instruções, tipo assim, quando você pega um jogo de tabuleiro e aí tem várias instruções e tal, e aí tem várias músicas ou propostas de improvisação que tem a ver com essa escrita de regras, né, instruções. Então ele tá lá, ele tem duas versões, é uma versão que não vem com um jogo de cartas e uma versão que vem com um jogo de cartas. Quem se interessar. Inclusive, para fugir um pouco do roteiro inicial, não sei se fugir, mas eu vou. Um dos textos lá eu sei de cor. É um dos textos mais simples. E o texto diz o seguinte. O título do texto é número 1. Ele diz o seguinte. Presta atenção, porque isso é importante para você também, né? Eu acho que você está prestando atenção, né? É familiar, né? Tá. Então ele diz o seguinte. Nunca faça duas vezes o mesmo som. entre outras propostas que existem lá. Esse segundo livro, Melhor Amigo do Rato, é, por outro lado, um livro de poesia, crônicas, contos, provérbios, sonhos. Então é uma entrada na literatura, tem 110 textos, os textos são curtos, eles às vezes são muito curtos, e eventualmente eles são um pouco longos, mas não muito. Eu vou ler um dos textos mais longos para vocês, acompanhado musicalmente do nosso querido Márcio Campelo aqui, à minha frente. Saga do Undo. 1. Feliz Mundo Novo. Ontem o mundo velho acabou. Hoje um novo mundo começou. Feliz Mundo Novo. A transição drástica, embora possivelmente, imperceptivelmente drástica, se deu num átimo, num instante. Surgiu um novo nome para o mundo, qual seja, Andu. Dado que o Andu passou, findou, sendo esse agora o verdadeiro Andu, e sendo o primeiro dia do ano, hoje é o primeiro de janeiro do novo ano, primeiro do Andu. Aqui chamado de 1 do 1 do 0000. Consequentemente, não haverá Natal, nem Ano Novo, a não ser que por hábito sejam mantidos. De qualquer forma, ocuparão uma posição habitual no calendário que, de todo modo, permanece estruturalmente o mesmo. Fica assim cancelado o Natal e o Ano Novo, como consequência do fim do antigo ano, dado a inexorável imperceptibilidade do evento. Ainda assim, por descuido, previstas ocorrências de tais datas e novos ovos nos próximos dias. Parece mais adequado, ademais, que os dias tenham 22 horas de duração, denominados horas, dado o estado do mundo, de modo que um dia tenha 22 horas. A desaceleração mental procedente envolve uma rede de unidades do mundo. Um egundo será aproximadamente e de modo correspondente 91,67% mais lento que o segundo. 60 HPI será, portanto, equivalente ao antigo 55 BPM. Todos os metrônomos e relógios deverão ser refabricados. 2. A destruição total. Uma onda tão devastadora que destrói tudo, mas também, inclusive, a sua própria destruição. A destruição total é o duplo negativo. Do anteontem aconteceu uma destruição total. Não apenas o mundo findou, mas todo e o próprio fim. O Natal e Ano Novo estão cancelados. Três. Todos os anos são um ano. 5.773 do ano judaico. 2013 do ano cristão. 4.710, 4.709 ou 4.649 do ano chinês do dragão. 25 da era Heisei, ano 0000 do novo mundo. Todos os anos são um ano. o único ano. O que há, o no. Só há um, o único e perente, perene no. O ano novo foi cancelado. Viva o grande novo. The Great. Dissimilitude. Nesse dia 10 de janeiro, supondo que hoje é 10 de janeiro, aqui, dissimuladamente, chamamos de 31 de dezembro, supondo que hoje é 31 de dezembro. É sempre bom lembrar que, tal como não houve Natal, não haverá Ano Novo no mundo. Aqui, dissimuladamente, nos referimos ainda como mundo, ao dizermos 2012, supondo que é 2012. Significamos 0000. Ao dizermos Feliz Ano Novo, queremos apenas dissimular a destruição total acometida sutilmente. Entretanto, entendemos que todos esses costumes, já mortos e decadentes, escondem um desejo real, qual seja, de que todos os dias sejam bons, de que sejam ótimos, de que sejam excelentes, de que sejam ruins, de que sejam péssimos, de que sejam nulos, que contenham alegria, tristeza, angústia, felicidade, calma, raiva, loucura, normalidade, apatia, alienação, entusiasmo, engajamento, responsabilidade, enfim, que os dias sejam dias de todo o coração. Assim, por dia, entendemos o valor da continuidade. Por Natal e Ano Novo, queremos dizer, acostumar-se, habituar-se. Isso faz parte da nossa vida. De que ao dizermos Feliz Ano Novo, simulamos e assim inventamos um ciclo, a espiralar continuamente, mesmo quando não há nem continuidade, nem espiral, mas apenas ruptura e imobilidade. Todos os anos são um ano. O que isso significa? Que há apenas um único ciclo imóvel, porque é inteiramente mobilidade. O grande não, o no do undo, o no confirma nossa existência presente. Diríamos, feliz mundo novo, se disser isso, não fosse errado. Inconveniente, pois o undo faz-se justamente desfazendo-se. Estabelece na dissimulada continuidade de um mundo já acabado. Cinco. Devastação. Ela estava ali, remexendo a comida com o garfo, sem vontade de comer, procrastinando, quando... BAM! Uma destruição total. Continuou olhando desdenhosamente para o prato, talheres em posição nas mãos. Foi quando começou o andu, um dia como outro qualquer, exceto pelo grande acontecimento, exceto pelo desvelar do em si da devastação. 6. A verdade. Houve Natal e depois dele Ano Novo. Foram-se os dias. Chegou a Páscoa, tanto quanto passou. Houve um Ano Novo, Ano Novo. Todas tentativas vãs, antigas, inoperantes. Histórias do Mundo, volume 1. Era um bebê que nasceu falando. Os cérebros das pessoas acharam aquilo tão absurdo que imediatamente converteram aquela fala bem articulada em ruídos e balbúcios sem sentido. O dia ia começando cada vez mais tarde. Um instantinho aqui, um segundinho ali. O objetivo do dia era virar noite, sem que ninguém percebesse, invertendo. A noite o acompanhava, indulgente. Para ela não importava. Continuaria tudo mais 12 por 12. Em um determinado dia, finalmente, o evento. Tudo que era azul passara a ser verde. E tudo que era verde passara a ser azul. Então, nada de verdum ou azerde. As pessoas, entretanto, agora chamavam as cores por nomes trocados. Histórias do Andu, volume 2. Como a mente e o corpo são distintos e claramente separados, então essencialmente díspares, um corpo de homem sofria sua dor me ia torturá-lo, enquanto a união de seu corpo e sua mente jubilava e sua mente pensava na falta de necessidade ontológica para a existência da palavra de segurança. Kim Jong-un estava primeiro a olhar coisas, depois passou a não olhá-las. Passou a chamar a si mesmo de Kim Jong, secretamente. Ao se tornar imperador supremo, seria-lhe outorgado finalmente o selo mental que diria: agora, desde agora, a partir de então, todos os seus pensamentos são e serão seus, de você. Antes do Undo, as vores eram vores e depois do Undo.